essência das aparelhagens do Pará. O som do meu, do seu, do nosso coração. A guia da Amazônia. Bob Som. Vamos, meu Bob! O arrasta-fogo do Pará. Chegamos! Agora você vai viver as mais eletrizantes combinações rítmicas. Através do maestro eletrônico DJ Davidson. Davidson. Regendo sinfonias de toda a ordem dentro de um único show. Prepare que o maestro dos DJs já pintou na área e a partir de agora a diversidade musical cria forma e invade o seu corpo. Sejam bem-vindos ao Rock do Maestro. Vai começar! E quem tá feliz, bota a mãozinha pro céu, joga a mãozinha pro céu, acelera tudo, maestro, vai começando, grita meu águia, vai gritando meu águia. Ganhão principal. E doida, e doida. Mais pólvora. Joga pra cima. Principal. E quem tá feliz vai jogando a mãozinha pro céu, Só quem veio de moto pra festa, bota a mãozinha pro céu, aê! Acelera! Vou puxar o seu cabelo, te dá bastão na boca. Toma ali da pinha, toma ali da pinha. Toma ali da pinha, toma ali da pinha. Toma ali da pinha, toma ali da pinha. Explode o bagulho. Chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Será que tem alguém do Clube do Remo aí? Tem. A torcida do Leão que secou muito o Paysandu hoje. Bota a mãozinha pro céu. E dá uma vaia no Paysandu aí. Mas quem é do Paysandu e nunca desiste do papão, dá um grito! E dá uma vaia no Leão! Vamos! maestro, DJ Davidson. Já tô por aqui! O DJ já tá na área e tá botando na pressão. O maestro tá na área e tá botando na pressão. O maestro tá na área e tá botando na pressão. Ei, maestro! Vai na loja! Na pressão, joga a mãozinha pro alto. Só quem torce pro papão, joga a mãozinha pro alto. Só quem torce pro papão, joga a mãozinha pro alto. Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Mas será que tem alguém do leão aí, meu irmão? Torcida do leão, mãozinha pra cima e bate na palma, vai. E a galera do leão bate na palma da mão. E a galera do leão bate na palma da mão. E a galera do leão bate na palma da mão. E a galera do leão bate na palma da mão. Bota pra endoidar, maestro! Bota pra endoidar. Eu tô no rock. Eu tô no rock. Eu tô no rock. Eu tô no rock. Eu tô no rock. E você desapareceu. Eu tô no rock. Eu tô no rock. Eu tô no rock. Eu tô no rock. O Daniel Leão, o Leandrinho da Rede e a família, os parceiros. DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. Na pressão, na pressão. Deixa assim, deixa assim. Quem que tem um amigo corno aí, bota a mãozinha pro céu. Só quem tem amigo corno, dá um grito. Mas não aponta pra ele, por favor, não aponta pra ele. Mesmo que ele esteja aí do seu ladinho, não aponta pra ele, pelo amor de Deus. Deus, sabe por quê? Porque ele pode estar sofrendo de amor. Ele pode estar doente. Doente de amor. Não põe remédio na vida. Agora! Mamãe, eu quero boate, mamãe, quero ir pra gaiola. É baile de favela, que a sua filha gosta, vai, vai. Entra, entra sim, sai mulher, é nesse vai e vem. Entra sim, sai mulher, entra sim. Não, não, não, pode apontar, ele veio aqui comigo e liberou. Aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele. Sabe por que ele liberou? Porque ele disse assim, maestro, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Vida, se eu sou corno, isso só diz respeito a mim. E é por isso que ele veio e falou assim, ó. Se minha vida é errada, ninguém tem nada a ver com isso. Love tem que saber, eu posso fazer o que quero. Eu posso dizer o que eu quero. Ninguém que mande em mim. Solteiro e ama ser solteiro, bota a mãozinha pro céu. Bota pro céu, quem tá solteiro, quem tá solteiro. Quem nunca vai casar, dá um grito. Sabe por quê? Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô com fio rodeado. E a galera do Play Show? Márcio Play, o Mário. Tá aqui com a gente o Rafael, o Dioguinho da produção, o Gaspar. E pega a segurança. Um abraço aí pro Marquinho de Aguajinda, também tá com a gente. Obrigado, Marquinho. Alô, carniçada. O empresário Átila aqui no ladinho. Empresário Adiel também. Puxou o meu cabelo, me chamou de safada. Deu tapão na minha bunda. Ai, droga! Meu amigo Negão! Nos loucos por chope também! Ele e a nega aí com a gente! DJ Lohan que tá tocando! Uma sequência de tapa na cara! Uma sequência de tapa na bunda! Tapa na cara! Tapa na bunda! Tapa na cara! Tapa na bunda! Tapa na cara! Tapa na bunda! Tapa na cara! Tapa na bunda! Fica de quatro, fica! E os meus acorridados! Meus acorridados, desde ontem com a gente! Obrigado, meus acorridados! Toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara. DJ Melly, DJ Lohan, os DJs referência em produção de Tecnofunk no Pará. Vem piranga, vem piranga, vem piranga, vem piranga, vem piranga, vem. Ele foi puxou o meu cabelo, me chamou de safada, deu tapão na minha bunda. Ai, droga. Toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma. Meu amigo Maurício do Detran! Detran! Tá aqui com a gente frente a frente, alô Maurício! Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto. A novinha me adora. Eu tenho uma moto. A novinha me adora. As novinhas. Meu amigo Denilson! Me... Transa Saúde! Quase o bagulho! Esse é a velha guarda do maestro e a gente tem um respeito muito grande por ele. Alô, Denilson! Bora que é aniversário do DJ Brás! Põe o capacete e sobe em cima da motona. Solta o barulhinho que as novinhas se apaixonam. Acelera, acelera. Estancou. Acelera. Só quem veio de moto pra festa, acelera aí, ó. Não deixa morrer, mas... Acelera, mas... Som. Evoluiu, ritmo agressivo, 750 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Igor. E amigo Artemio, e amigo Kiago também, vem junto com a gente. Obrigado, garoto. Meu amigo Leandrinho também tá aqui na área. Alô, Leandrinho, nossa galera da 7. Alô, meu prefeito Anderson. Deixa o outro ir lado a lado, garoto. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Igor. Os mascarados, é? Alô, meus mascarados. Pode começar desse valeu, magro, pé meu peito. Tô passando de camichê, vejo linda no PPG. Pode começar desse valeu, tá jogando. Vem cá, fecha, fica aqui. Tá sem mim socializando, eu dou aquela saladinha. A ver, tá jogando. Vem cá, fecha, fica aqui. Tá sem mim socializando, eu dou aquela saladinha. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão já começou. Deixa tudo no escurinho que a pressão já começou. Deixa tudo no Samuel do Gelo, neguinho da UCL. Deixa tudo no escurinho que a pressão já começou. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Acende o celular. Acende o celular. Acende o celular. Só quem tem o WhatsApp, bota a mãozinha pra cima. Acende o celular pro céu. Acende o celular pro céu. Quem tem o WhatsApp aí. Acende. Acende. Acende. Acende o celular. Acende o celular. Acende o celular. Acende o celular. E começa a girar. E começa a girar. E começa a girar. E começa a girar. Começa a girar. A girar. A girar. A girar. A girar. A girar. E a família Super Red 3D de Benevich. Alô, meu amigo Creu. Alô, Estênio. Ele tem moral. Tem moral. Ele tem moral. Tem moral. Explode, meus acorridados. E agora, vai. É pressão. É pressão. É pressão. Quando os acorridados. É pressão. Quando os acorrentados estão em ação. É pressão, é pressão. Quando os acorrentados estão em ação. É que o bagulho tá loucão e vamos representar. Somos acorrentados, hoje o bicho vai pegar. 20 anos de pop e nossa equipe é tradição. Gaspar, transa bomba! Não tem comparação, não quero saber de nada. Bora, meu motor, Daniel! O Paulinho GDS também tá pirando tudo! Atenção, nós somos as correntes que jamais se quebrarão. Acorrentados do pop, de benefícios. Chama as bandidas porque hoje tô no pique. Quero ficar louco e dar-lhe a bicada. Vou ficar chapado. Valeu, bicharada! Acorrentados do pop, de benefícios. Meu menino mecânico, ele é a primeira dama. Aqui com a gente, obrigado com todo o carinho. Alô, Evelyn! Chapado que não volto pra minha casa. Minha casa. Eu me sujeito na voz. Júlio Santorini na produção. É meus acorrentados te apresentando, maestro. Explode o bagulho. Maestro no batidão, quem sabe canta. Cabo, cabo, bumbum, bambi, eu danço. Alô, Didi, meus mega maluquinhos. O Harrison comemorando o aniversário da patroa. Aliás, o patrão Luciano, pouca cansada. E não deixe eu fugir. Deixa assim, deixa assim, deixa assim, deixa assim. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Quem vai amanhecer na rua, bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. E ela, maestro. Ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha. Ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha. Ela quer dar babadinha. Ela vai pro rock doido, vestida de Supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme. Mó forte de Mariduba. Aí com a gente. Oscar. Mutiani. Baby. Dallas. Filho do Arivaldo. Promoções. Alô, baby. Júlio Amaral! Ela quer dar pra batida. Oh, sunshine, I'm waiting on. Pra cima! Pra cima! E quem vai amanhecer na rua, bota a mãozinha pro céu, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu e vem, e vem! Quem não tem hora pra chegar. Fiquei sem agora, agora, agora, agora. Esse é o som de um bodinho. Tá tardinho. Era de latinho. Vai sair do Thales também. Jovan, Chechel, Thiaguinho. A transa, galera da Pissarreira. Guarda chuva na mão. Fumando do verde. Guarda chuva na mão. Som. Bob Som. DJ and Production. Canhões! Artilharia! Preparem-se para atirar tudo que tiver. Wailton dos Mascarados! Cheiro de pólvora ferve meu sangue. Tirar tudo que tiver. Vai pra cima, meu povo! ver se tu aguenta. Quero ver se tu aguenta. Quero ver se tu aguenta. Quero ver se tu aguenta. A temperatura esquenta. A temperatura esquenta. A temperatura esquenta. A temperatura esquenta. A temperatura esquenta. A temperatura esquenta. A temperatura esquenta. Tudo esquenta. Pop som. Ei, maestro! DJ Davidson. Meu amigo Xará Davidson, bobinho! Vai comigo também, bora, meu bobinho! Alô, meu parceiro Arivaldo Promoções! O trabalho, meu irmão! É isso mesmo, garoto! I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. E aí, velha guarda, como é que tá por aí, garoto? Beleza, maninho, a gente por aqui. Vou te contar, viu? Um buffet de primeira qualidade, do jeito que o nosso parceiro irmãozinho DJ Brás, o DJzão merece. Tortas, bolo, salgadinho. Meu irmão, pelo amor de Deus. Vem cá, Brás, vem cá, Brás. Vem aqui, maninho. Vem aqui, Brás. Vem aqui, DJzão. Parabeniza não, agradece a galera que tá aqui hoje que vem parabenizar você, meu irmão, pelo seu aniversário. Você tem moral, você tem história, não é à toa. Ei, Jesus, um abraço fortemente por aqui também, parabenizar o nosso patrão Luciano do Boa Cansada, cometendo 15 anos hoje, né, Luciano? Abraço forte você, meu bicho, dia 8 de setembro, baroto, pra ficar marcado juntinho com o aniversário do Braz. Hoje, Benfica, o aniversário do patrão Luciano do Boa Cansada e da Transa Saúde, garoto. Abraçar forte mesmo por aqui, Marcelo Paulo Caceteiro, Salada Prime, minha amiga Dani da Beleza, Anne, meus caceteiros hoje, enfim, todos aqui em frente. Obrigadão, viu, gente? Eliana, como é que sois? Um abraço forte você também, viu? Você, Adriano da Mídia, meu sogro Chico, minha sogra Tati, minha esposa Flora Cristina, todos aqui hoje, do aniversário do DJzão, Josimar. Let's go, maestro! Valeu, maestro. DJzão! E aí, maestro? Velha guarda, e aí, velha guarda? Só pra... Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho vai ter os parabéns aí no palco do Pop pro DJzão Braz. Aí, maestro, o resto é com você. Tá bom, maninho? Beleza? Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Então bora, maestro! As novinhas ficam loucas quando a gadalha picada. É o Pop na pressão e as novinhas do ninho do... Vale picada que eu quero ver! A gente, alô, Lauro! Olha, Paulinho GDS! Alô, meu prefeito Anderson! Direto de São Miguel do Guamá! Uma bazuca, que o Pop ninguém derruba! Ei, bandida, agora você tá presa! Nas garras do águia pra virar sua cabeça! Bebe de montão, arreia muitos baldes, é o ninho do águia! Se sinta à vontade, DJ Ellison e Juninho! Parceiro do Ricardo Gintoni, seu bem. O cara que dá o gás no Pop. Bebê de Benfica. Alô, Ricardo, meu primo Ricardo também tá pirando tudo aí lá, meu primo. Bora, Júlia Marazzi. DJ Gilvan, DJ Gilvan. Bora, me fica! Alô, Arivaldo, Arivaldo! O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Maestro Davis. Tá pronto pra explodir, tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir, tá pronto pra explodir. Vai explodir, vai explodir. Todos os canhões. Explodiu. Explodiu. gerada. O som que ele dá valor. Dá-lhe o Eric, ele é a primeira dama, papai. O DJ Alisson e Juninho Pop. No Águia vou dançar, no Águia você vai curtir os melhores sucessos. O meu motor é Léo. Agora ele só vive atrás do Átila, não sei o que é isso. Por isso que não dá pra ver. Todo pop. Meu motor é Léo da King B. O DJ Alisson e Juninho Pop. DJ Henrique de Ferraz pegou uma moda. Pegou uma moda, pegou uma moda, pegou uma moda, pegou uma moda. Show! Vai pra cima, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. DJ Henrique de Ferraz comprou uma moda. Uma fica para telas. Henrique de Ferraz comprou uma moda. Acidentado, mas ele veio pro pop! DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto, vai! Cara de rato da família, muita treta! Olha, minha família, muita treta! Cara de rato, é de rato! Aí a Larissa, a Maiara, Diego, comprou do Resenha, Raíssa Amaral, o Nel, também a Mel, Nel, Pedro, Henrique, e a amiga Alex, só na mãe. No grau, grau, só não passa mal, no grau, não tem uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal, no grau, não tem uma bebeca. Atenção, seu Rui, chega junto aqui, seu Rui. O Henrique passou bolado com duas putas na garupa. O Henrique. E vai, show. E aí, velha guarda? Beleza, Boninho. Já na área, a nossa Fox de Turismo. A galera que transporta a empresa Bob pra lá e pra cá, pros quatro cantos do estado do Pará, Maranhão e tudo mais. Fox de Turismo. O moleque do Cid, vai. Hoje ela embrasa no meio do baile, sua rabita chamou a atenção. Desce chacoalha lá que é preparada, fica loucona de copo na mão. Não quer saber de namorar, na sua vela tá bem. O copo dela tá cheio, o coração não tem ninguém. E vai descendo, vai no chão, e vai descendo, vai no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Vai garoto, vai garoto. Vai garoto. Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca chamando probleminha que nós resolver gatinha. Chamando probleminha que nós resolver gatinha. DJ Gug e o NK que vai comandar a festinha. DJ Gug e o NK que Loninho, da Pizarreira. E a sua primeira dama, Cris, o Preto. Tamo junto. Sobe novinha, sobe novinha, sobe novinha. Quando eu mandar você quica novinha, quica novinha, quica novinha. Quando eu mandar você treme novinha, treme novinha, treme novinha. Então chama. E as maniguetes, o Play Show. Gabi, a Ingrid. Chama, chama, chama, chama no probleminha. DJ Gug e o NK é a solução. Arivaldo Promoções é o nome da fera. Como é que ela vem, como é que ela tá? Toda gostosa, toda delicinha. Vixe, Maria. Junto com as amigas, ela vai ver o Guga tocar. Toda em pini, pini, pini. Rosângela, a cunhada do primo Ricardo tá aqui na área, no Rosângela. Toda em pini, pini. Bora, meus acorrentados! Cabelo grandão, batendo na bundinha. Leandrinho, da galera da 7. Do outro lado, meu amigo Leandrinho, da Redley também. Pini, pini, pini, pini. DJ Pitbull, do Balneário Pacasais. E o garçom de novo. Ela vai começar dançando, vai perdendo a puta. Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo. Eduardo quer uma piranha com a popa da bunda aparecendo. Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo. Eduardo quer uma piranha com a popa da bunda aparecendo. Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo. Eduardo quer uma piranha com a popa da bunda aparecendo. Ela desce, desce, desce, dando palinha da marquinha. Ela desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. E quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Vai, tchá, tchá, tchá, tchá. Só quem nunca vai casar, canta assim pra mim. Namorar pra quê? Me amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Me amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Dá tchau, dá tchau, dá tchau. Tchau, quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, namora, namora, namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, namora, namora, namora. Alô, meu xará, Davidson Bobinho! O Gleison! Top Mídia também tá com a gente. Alô, Gleison! O NK que vai comandar a festinha. DJ Gug e o NK que vai comandar a festinha. Quando eu mandar você desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha. Quando eu mandar você sobe novinha, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Eu tô solteiro, vou te sacanagem. Hoje eu tô pra maldade, pras mulher que me queria, pode ficar à vontade, o pai tá livre. Vai descendo suave, suave, suave, vai suave, suave, suave, suave, suave, suave. Descendo suave, já já tem o voo. Suave, vai a caixa suave, suave, sem massagem. Fica à vontade, até mais tarde. Tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Dinheiro era o problema e hoje tem sobe fumaça, é só de raça que sabe jogar. Mente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado, eu sou romântico, safado. E amanhã não vem, não vem. Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso gostosa, lá vai tu. O maestro. Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso gostosa, lá vai tu. E a nossa família! Super Red 3D! Galera de Benevides aqui comandando a área frontal do Águia da Amazônia! Foi, maestro! E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. E eu falei. Falei, calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco. Ela sentou e gostou, ficou e gostou. Rebolou com o chefe, me chamou de amor. Ela sentou e gostou, ficou e gostou. Chamado de amor. Ela sentou e gostou, ficou e gostou. Rebolou com o chefe, me chamou de amor. Ela sentou e gostou, ficou e gostou. Chamado de amor. Bora, Benfica! Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, que eu sei que tu gosta de... Olha o GDS, vai ver a motora Daniel também comandando tudo. Senta. Bora, Creu! Eu sei que tu gosta, senta, senta, senta. É o nosso papão, Creu, não dá em nada. Primo Ricardo, obrigado pelo carinho. Meu amigo Estênio, David Subomi. A todo mundo aqui do lado, o Lauro Pop também. Dino do Salimã. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. Bora, maestro. Agora vai. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonoro. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonoro. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonoro. Sabe por quê? Sabe por quê? Vai em cima! Rosinho, meu posso. Pop som. Som. Mariana do trompete. Pop som. Fala pro Gago. Fala o nome dele. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, toma. Soca, soca, toma, toma, bate, bate. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, toma. Soca, soca, toma, toma, bate, bate. Vai dançando, vai dançando. Já, já deu bom. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, toma. E o cara de rato da família, muita treta. Agora ele pegou e vai. O secretário do Lobinho. Novinha do pali entrando em conflito. E elas arrolando um atrito. E qual aqui tem mais talento? Qual aqui não sabe mais? E bora, meu motor, Léo! Soca, soca, soca, soca, soca, toma, toma, bate, bate, toma. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, convoca. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, convoca. Soca, soca, soca. Alô, CL, a primeira dama. Aí com a gente também, mandando ver. As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Assim, ó, vem. E qual aqui tem mais talento? Qual aqui sabe mais? Vamos começar, vai. E vai começar o combate. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, convoca. Soca, soca, toma, toma, vai. Ei, meu segurança. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, convoca. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, convoca. Marquinho, de Águas Lindas também aqui com a gente. Ai, na correia, um grande abraço. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, convoca. Soca, soca, toma, forrozinho. As minas tudo me olhando, querendo me conquistar. O celular não sai da mão e o copo da boca. E o vaqueiro tava louca, mas colei quem a gente chama da canhota, puxa o rabo a mão e tata, adivinha quem ganhou. Ô novinha, me escuta, sai logo desse pressado, puta aqui no meu cavalo e vamos. Dá-lhe forrozinho! Volta logo, vai. Volta. Volta logo, vai. Volta. Vai gritando, rebolando no galopeiro. E volta logo, vai. E volta logo, vai. E vai gritando, rebolando no galope do papai. Volta logo, vai. E volta logo. O aniversário dos DJs! Bora, Brás! Pop som. Eu vaqueiro da tagueira, chuca pra outra. Alô, Fale de Cluca, alô, Anderson Monteiro. Meu cavalo é espírito roxo, cavalo campeão. A vaquejada aconteceu e o paredão tocando. As minas tudo me olhando, querendo me conquistar. O celular não sai da mão e o copo na boca. E o vaqueiro... Bora, carreçada! Empresário Diel, empresário Acho. Tá tudo em casa, papai. Alô, Artemio. Alô, Quiabo. Sai logo desse prensado, monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor. Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Vem me procurar. Vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão, o nosso combinado era não ligar. Sentindo falta da cama amarrotada, das ruas pela casa. Cheiro de amor do mar. Ei, maestro! Wery Gay! Meu gerentão, gerentão! Diretor, na verdade, diretor Wery. Ele é a primeira dama aqui no Lajinho. Não bebe, vem me procurar. Não bebe, vem me procurar. A galera de Campina Grande, a louca do Cuscuz. Vem, tá do Cuscuz, o recinto. Arrasta, povo do Pará. Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Vem, meu povo, vem, meu povo. Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão, o nosso convidado era não ligar. E aí, macho! E aí, velha guarda! Beleza, Boninho! Já chegando aqui com a gente, toda a cúpula, a diretoria da nossa Fox Turismo! O Rodolfo, o Rômulo, cadê o bigode, meu irmão? Tá vindo, o bigode tá vindo! Então pronto! Alô, Rodolfo! Alô, Rômulo! Da nossa Fox Turismo! E detalhe, hein? Tá chegando o busão da Fox Turismo, exclusivo pra produção do Pop! Ô, oh, coisa boa! Agora sim! Agora sim! Bora, meu Pop! Bora, meu Pop! Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração. Eu acho que não, troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção. Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida ligada, que eu sempre amei. Despedida na live, que terça vai pra Suécia. Alô, Lai, leva esse CD aí, Lai. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. E agora? Só na vida fazendo demandão de viola, eu parei espora, sabe que eu vaqueiro. Saudade da minha antiga viola, se não foi cigano, que papai me deu. Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aceito. No forrozinho, vai. Ai, Camila, Fabiano Falcão, Fabiano Júnior. Ela usa salto 15 e eu só ando de bola. Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça. Mas eu me apaixonei, quis o jogo se meter. Ela já tá na vaquejada. Tá ligeira! Ela usa salto 15 e eu sou... Olha o meu amigo Gleison também, tá aí com a gente. Patricinha e eu sou vaqueiro da roça. Top Midja, alô Gleison! Quis o jogo se meter. DJ Leandro, meu parceiro Leandro da Norte, som publicidade. Cadê a Jesus? Cavalo igual ao meu. Foi na minha pegada que seu coração tremeu. Patricinha, bestinha da oh, águia. Me conhecer um vaqueiro feito eu, um cavalo igual a mim. Foi na minha pegada que seu coração tremeu. Ela era patricinha, bestinha da pra ver. Mas tudo isso foi antes de conhecer. Eu sei que

DJ Guga se bote no de pedra. Cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Te digo, o Marvin, o nosso parceiro Mairo, do Digital Playson. E saiu Coreira quente. Tomou solta pra na cara. E saiu Coreira quente. Pegue meu prefeito Anderson. Anderson. Direto de São Miguel do Amar, meu irmão. Pode ter o que tiver lá em São Miguel. Ele venha pra cá pra curtir o pop. Top som. Comi, bebi, não gastei nada. Comi, bebi, não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. Da Amazônia. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o maestro vai te ensinar. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Ih, se tiver muito excitada, calma, pode dançar pelada. Eu tô vidrada em você. Balança a bunda agora, eu bora, quero. Bora, meu amigo Grão! Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Acorridados! Agora eu quero ver você descer. Acorridados desse povo! Que já tem o voo! Get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Atenção, seu Rui. Aqui com o neguinho, rapidinho. Fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tudo ser discreto, não enxergasse sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Olha galera, sábado dia 9 de novembro aqui, primeira cervejada pop com o Pop Live, cerveja 50 centavos, é mais uma dele, Arivaldo Promoção. Quer ser algo mais, quando o amante quer ser algo mais, como é que vai? Domingo, tem o nosso Pop da Amazônia lá no Campo do Tavares, aniversário do DJ Júlio Santorini. Ser algo mais. Jairinho e a Fernanda, obrigado pelo carinho. Que o ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Eu te conheci depois que a gente largou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Ele chegou. Num bar de cutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente, quem dera. Porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. E eu? Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz. Certeza que nosso parceiro Ratinho MF, Vanessa, Yanana. O maior espetáculo da Terra chegou. Pop São.